Neo Rock Zone, your online radio station. Meus amigos, é uma pena, o site de streaming não está colaborando hoje. Já tivemos um problema na semana passada e mais um agora. Mas vamos tentar novamente. Então, para abrir o programa de hoje, a gente vai com Led Zeppelin Rock and Roll. Zeppelin, exatamente Rock and Roll, para abrir o programa de hoje especial do Dia Mundial do Rock. Eu não sei que horas caiu a transmissão no começo, mas eu estava dizendo no começo que a gente hoje vai fazer um programa especial em homenagem ao Dia Mundial do Rock, e todas as músicas que tocarem hoje vão ter rock no seu título. Então começamos com Led Zeppelin Rock and Roll, e agora a gente vai ouvir os Garotos de Liverpool, a banda que mais vendeu álbuns na sua história. Entre álbuns físicos e digitais, o número já passa de 800 milhões de cópias no mundo. Como banda, entraram para o Hall da Fama do Rock em 88 e cada integrante individualmente entre 94 e 2015. Então a gente vai ouvir agora The Beatles, Rock and Roll Music. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's gonna backbeat you. kick against modern jazz. Unless it's hard to play it too darn fast and lose the beauty of the melody until it sounded like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. I took my love on over across the tracks and she began a man a wailing sad. I must admit they had a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a bad beat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Way down south they had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Don't get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the congo, so keep a rockin' that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a bad beat, you can't lose it. Any old time you use it, all it got rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Aí, Beatles com Rock and Roll Music, a segunda música do programa de hoje, especial do Dia Mundial do Rock. E agora a gente vai para Sayreville, New Jersey, casa dessa banda formada em 83. Seus dois primeiros álbuns foram razoáveis para bom em vendas, mas em 86, com o lançamento de Slippery When Wet, tudo mudou. O álbum alcançou o topo nos Estados Unidos e ficou 8 semanas liderando a Billboard 200 chart. A música de hoje é a que abre o álbum. É um pedido da nossa parceira Juliana Carpinelli do site Big Rock and Roll. A gente vai ouvir então Bon Jovi com Let It Rock. We'll be right back. Online Radio Station. Aí tivemos Bon Jovi com Let It Rock, exatamente a fase clássica do Bon Jovi, com o álbum Slippery When Wet e o quarto álbum, que foi New Jersey, logo depois, ainda com as guitarras rasgadas, o vocal muito alto. E isso depois mudou um pouquinho a partir do álbum Keep the Faith, onde a banda mudou um pouco seu som, fazendo um rock também, mas mais pop, mais comercial, mas sempre com grande sucesso, tá certo? É isso aí. E agora a gente vai para uma banda que está estreando hoje na Neo Rock Zone, que ela é também de New Jersey, mas que se baseou em Long Island depois que a banda se juntou, foram para Long Island em Nova York. Lançaram 7 álbuns de estúdio e depois 9 ao vivo na carreira. É considerada uma banda glam metal, mas o seu vocalista Dee Snider nunca aceitou essa classificação. A gente vai ouvir então Twisted Sister com I Wanna Rock. Tivemos Dee Snider com sua maquiagem e o Twisted Sister com I Wanna Rock. É um grande som, fez parte também da trilha sonora do filme com Tom Cruise, Rock of Ages. Fez parte dessa trilha sonora, ele canta essa música 2 ou 3 vezes no filme. É um grande som. Eu queria contar para vocês então o porquê do nome, que é chamado 13 de julho, porque que é o Dia Mundial do Rock. Então, apesar de ter esse nome, essa data é celebrada apenas no Brasil. No mundo todo ela não é reconhecida como Dia Mundial do Rock. E, na verdade, ela foi escolhida em homenagem ao Live Aid, que foi um show organizado pelo Bob Geldof, onde o objetivo principal era acabar com a fome na Etiópia. Esse show foi na Inglaterra. E o Phil Collins, que também tocou no show, ele expressou seu desejo de que esse dia fosse considerado o Dia Mundial do Rock. Isso nunca pegou no mundo, mas no Brasil sim. Então ela começou a ser celebrada em meados dos anos 90, quando a 89 e a 97... que na época eram as duas rádios rock de São Paulo, começaram a mencionar a data na programação. Foi bem aceito pelos ouvintes, e então tá aí até hoje o Dia Mundial do Rock. Para nós, dia 13 de julho, Brasil é o Dia Mundial do Rock, tá certo? E agora a gente vai com Joan Marie Larkin, que formou essa banda em 79 na Pensilvânia, colocou um anúncio no jornal e selecionou três caras para tocar com ela. Estão na ativa até hoje com mudanças no line-up. Então a gente vai com uma música de 81 chamada I Love Rock and Roll com Joan Jett and the Blackhearts. Machine. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll. Got up and asked for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. So can I take you home where we can be alone? And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll. Aí tivemos Joan Jett and the Blackhearts com I Love Rock and Roll para começar esse dia aqui também na Neo Rock Zone, dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock. Para quem não ouviu no começo, a gente está tocando hoje músicas que tem um rock no título em homenagem a esse dia 13 de julho, tá certo? E agora a gente vai para uma música que é de um cara considerado o rei do rock, uma das mais significantes figuras da cultura americana e do século XX. A música que a gente vai ouvir também virou um filme em 1957. A gente vai então com Elvis Presley, Jailhouse Rock. One threw a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock, everybody, let's rock. Cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail hard rock with me. Let it rock. Go, go, go! Everybody, let it rock. Lay it on me, daddy-o. Everybody in the whole cell block. Put down to do the jail hard rock. Rock, rock, rock. Rock, rock, rock, rock. Rock to the jailhouse rock. Rock, rock. The warden said, hey buddy, don't you be no square. If you can't find a partner, use a wooden chair. Ah! Rock, rock. Everybody, let it rock. Rock, rock. Everybody in the whole cell block. Put down to do the jail out of rock. Shift to Henry Sadler Bugs, for heaven's sake. No one's looking at a chance to make a break. Bugs turned to shift and he said, nix, nix. I wanna stick around a while to get my kick. Ah! Rock. Everybody, let's rock. Rock. Everybody in old cell block. Put down to the jail, let's rock. Down to the jail, let's rock. Rock, rock, rock. Down to the jail, let's rock. Rock, rock, rock. Down to the jail, let's rock. Rock, rock, rock. Down to the jail, let's rock. Rock, rock, rock. Down to the jail, let's rock. Rock, rock, rock. O rei do rock, Elvis Presley, Jailhouse Rock. Vocês podem perceber a voz dele bem diferente do final da carreira, né? Essa música é do começo da carreira, a voz mais fina, mais rock and roll. Grande som esse do Elvis. Agora a gente vai ouvir uma música de uma banda centrada no seu guitarrista, tecladista e compositor Tom Scholz, formada em Massachusetts. Com seus 6 álbuns de estúdio, venderam mais de 75 milhões de álbuns pelo mundo. Então a gente vai ouvir agora Boston com Rock and Roll Band. Money! aí, Boston, som clássico dos anos 80 com Rock and Roll Band, grande som. Agora a gente vai com ingleses de Londres, já são veteranos aqui na Neo Rock Zone. De acordo com o Guinness Book of British Hit Albums, são mais de 1.100 semanas na parada britânica, a quinta melhor performance de todos os tempos. A gente vai ouvir com Dire Straits, Solid Rock. Álbum de 1980, Making Movies, Dire Straits com Solid Rock. Grande som aqui na Neo Rock Zone nesse dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock. Para quem não ouviu no começo, a gente está tocando hoje apenas músicas que tenham rock no seu título. Essa foi mais uma, Solid Rock com Dire Straits. Agora a gente vai com uma banda inglesa de Birmingham, foi formada em 1970. Sua música é caracterizada por um pop estilo Beatles, arranjos clássicos e iconografia futurística. Os membros originais eram Jeff Lynne, Roy Wood e Bev Bevan. Apenas Jeff Lynne continua na banda. A gente vai ouvir então Electric Light Orchestra com Rock and Roll is King. Gonna thrill your soul. Come on. of a bed, hoping that she'd get Tchaikovsky back. Oh, she loves that driving beat. She goes dancing on down the street. She said, oh, whamma, lamma, bamma, lamma, rock and roll is king. Electric Light Orchestra com Rock and Roll is King aqui na Neo Rock Zone, dia 13 de julho, são 8 horas e 43 minutos. E agora a gente vai ouvir uma das mais longevas carreiras do rock. Nativa desde 62, o lineup atual vem desde 75 com algumas participações e membros que deixaram a banda nesse período. Mas Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts ainda mantêm o pique para grandes shows e apresentações pelo mundo. A gente vai ouvir Rolling Stones com It's Only Rock and Roll, But I Like It. Yeah. Rock Zone, your online radio station. Os intermináveis Rolling Stones com It's Only Rock and Roll, But I Like It. São 8 horas e 48 minutos desse dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock. E esses caras de Nova York tocaram pra gente uma balada no último programa, mas essa música é tão emblemática pro dia de hoje que eles voltaram. Música que virou assinatura da banda e usada pra fechar quase todos os seus shows desde 1976. Do álbum Dressed to Kill, a gente vai ouvir com Kiss, Rock and Roll All Night. Grande Kiss, Rock and Roll All Night. Realmente essa música é um símbolo da banda e usada para fechar os shows. É um grande rock and roll para homenagear o dia de hoje, o Dia Mundial do Rock. Agora a gente vai com os ingleses de Sheffield, a banda formada em 77. Eles tocaram no mesmo dia que o Aerosmith no São Paulo Trip em setembro. Eles são já também veteranos na Neo Rock Zone, tocaram já no segundo programa. Então, do álbum de 92, Adrenalize, a gente vai ouvir Def Leppard com Let's Get Rocked. Do we wanna get rocked? To do nothing, in fact that's what I did. ordinary everyday dude. Driving with my baby to get her in the mood. She's dialing through my radio and I'm ready to make my move. What she got in rock and roll and it really blew my groove. Rocks out of the question. Sunday weekend, up all night, in at the deep end, hang on tight. It won't take a minute, it won't take long. So get on in it, come on, come on, come on. Aí tivemos Def Leppard, Do You Wanna Get Rocked? Let's Get Rocked! Esse é o som do Def Leppard para hoje, Dia Mundial do Rock. São 8h57, a gente vai passar um pouquinho do horário devido aí o problema do streaming no começo do programa, mas tudo bem. Queria convidar vocês para acessar as nossas redes sociais. No Twitter a gente é o @neorock_z e no Facebook é o facebook.com/neorockzone, tudo junto. Entrem lá, mandem seu recado, peçam sua música. Faz falta vocês pedirem sua música. Então entrem nas nossas redes sociais, peçam sua música que a gente vai fazer o possível para tocar, tá legal? É isso aí. Então agora a gente vai ouvir um multi-instrumentista de Nova York. Ele tem 10 álbuns de estúdio e o 11º está para ser anunciado ainda esse ano. Ele é ganhador de vários prêmios, incluindo Grammy, American Music Award, MTV Music Award e Radio Music Award. Então a gente vai ouvir do álbum Baptism de 2004, Minister of Rock and Roll, com Lenny Kravitz. I'm the minister of rock and roll. I can heal you, I can save your soul. You better stop fooling around. I can touch you, I can make you whole. I can dress it so it don't get old. Neo Rock Zone, your online radio station. Aí tivemos Lenny Kravitz com Minister of Rock and Roll, do álbum de 2004, Baptism. É isso aí. Agora a gente vai para as duas últimas da noite de hoje. A próxima é de uma banda inglesa formada em 75, teve um dos maiores vocalistas de heavy metal da história. A banda continua nativa e essa música vem do álbum do mesmo nome, lançado em 77 e o último a contar com o grande Ronnie James Dio nos vocais. A gente vai ouvir então Rainbow com Long Live Rock and Roll. Grande clássico do Rainbow, Long Live Rock and Roll, aqui na Neo Rock Zone, quase fechando a nossa programação de hoje. dar um alô pro nosso grande amigo Fábio Martins, que tá lá nos Estados Unidos ouvindo a Neo Rock Zone direto aqui hoje no Dia Mundial do Rock. Valeu aí por sintonizar, Fabião. Essa foi para você então. E agora, para fechar a noite de hoje, a gente vai com uma das maiores bandas de hard rock do mundo. Formada em Sydney, na Austrália, já foram rotulados como heavy metal, mas insistem que sua música é, entre aspas, apenas rock. Então, para fechar a noite de hoje, a gente vai tocar a música que eles também usam para fechar os seus shows. A gente vai então com AC/DC, For Those About to Rock, We Salute You. We'll be right back. Aí um grande hino ao rock and roll. For those about to rock, we salute you. Com seus canhões AC/DC fechando hoje o Dia Mundial do Rock. Eu queria agradecer a todos aí que ouviram, pelo menos uma partezinha, quem ouviu inteiro. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente aí no dia de hoje. Passamos um pouquinho do horário por causa do problema de streaming aí no começo do programa. Mas é isso, queria agradecer a todos e até a semana que vem. Valeu, um grande abraço a todos. Neo Rock Zone, your online radio station.